Atenção rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Olá, meus queridos ouvintes aqui do Gospel Hits. Prepare o seu coração diante de Deus, abre um sorrisão aí para o Senhor, porque está entrando no ar o programa Gospel Hits, através das emissoras de rádio e web rádio, que retransmitem aí a mensagem de Deus em forma de música para todo o Brasil, inclusive também estamos lá no exterior. Glória a Deus! Muito prazer, eu sou o Xandelli aqui na comunicação e tô abrindo espaço para você participar. Curta a nossa página no Facebook, www.facebook.com/RedeGospelHits, ou pesquise por Gospel Hits. É curtir a página e já deixar um recado por lá. E acesse o nosso site também, www.redegospelhits.com.br. Só lembrando que o programa tá demais, hein? Muitos lançamentos para você ficar por dentro. E só lembrando que no final do programa tem a mensagem bíblica. Deus vai falar conosco através da musicalidade gospel, mas também vai falar através da mensagem bíblica. E eu vou mandar alô pra galera que curtiu a página do Gospel Hits lá no Facebook. Daqui a pouquinho, a minha primeira aqui com 4x1, Nada é Impossível. Gospel Hits é louvor, é louvor. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem. Impossível. Whoa. Os maiores sucessos você ouve aqui. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crê. Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Lágrima agora só de alegria. Existe alguém torcendo por você, meu irmão. E é por isso que você pode sorrir. Então sorria. Deus não se esqueceu de você. Yeah.

eu decido crer. Eu decido crer e jamais perder a minha fé. Eu vou me levantar. Vejo a mão de Deus se estender. Louvorzão aqui com Rafael Bittencourt, Tudo é Possível. Antes teve a nova de Bruna Carla, Deixa a Lágrima Rolar. Comunidade das Nações, Sorria, e a primeira com 4x1, Nada é Impossível. Continue aí curtindo a nossa página no Facebook, é só pesquisar por Rede Gospel Hits ou facebook.com/Rede Gospel Hits. E o nosso site é www.redegospelhits.com.br. Eu quero mandar um alôzão aqui pra galera então. Alô você, alô Kerley Arcanjo de Patos de Minas, Minas Gerais, recebendo o nosso carinho. Também o Tárcio Borba, ele tá lá em Lisboa, Portugal, curtindo Gospel Hits. Também a Tamires Maiara de Recife, no Pernambuco. Pra Débora Gisele de Gaúcha do Norte, hein? Eu acho que fica no Rio Grande do Norte, se eu não me engano, né? Não, perdão, Mato Grosso. Então, receba aí a galera de Mato Grosso, nosso carinho mais que especial. Também alusão pro José Maria de Lima, ele é de São Paulo, capital. Alusão para o Daniel Lessa, do Rio de Janeiro, recebendo nosso carinho. Pra Elaine Costa, de Indaiatuba. Tudo bem, Elaine? Beijão pra você, pra toda a sua família. Daqui a pouco tem mais alôs aqui no Gospel Hits. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Gospel Hits, 6 anos de ministério, trazendo a mensagem de Deus em forma de música. Muito prazer, eu sou Xandelle, estamos de volta para continuar com a nossa programação. Receba aí, né, a paz do Senhor, onde você estiver, seja aqui no Brasil, fora do Brasil. E eu quero saber a sua localização. Vai lá no Facebook, curta a nossa página, pesquise por Rede Gospel Hits ou redegospelhits.com.br e deixe lá o seu alô. E eu quero mandar mais alô aqui. Eu quero agradecer aqui o recadinho do Ronaldo de Oliveira. Tudo bem, Ronaldo? Ronaldo Oliveira, né? Não de Oliveira. O Ronaldo, ele está lá em Aldeia Moreira, em Miranda, no Mato Grosso do Sul, né? Ele está lá na audiência, está pedindo pra gente mandar um alô para ele. Tudo bem, Ronaldo? Receba aí o nosso alô, nosso carinho especial, fique na paz do Senhor, muito obrigado por estar acompanhando aí a programação do Gospel Hits. Alusão também para Maria Aparecida, ela é de Bastos, né? Bastos fica no interior de São Paulo, beijão para você, tá bom, Maria? Também para o Zezinho Luiz de Crateús. Crateús fica onde, hein? Crateús fica lá no estado do Ceará. Que bênção. Receba aí o nosso carinho também. A Rosana Santos de Tupã, interior de São Paulo, curtindo a nossa programação. Para Rosana Busa, interior de São Paulo. Aliás, São Paulo capital, né, Rosana? Paz do Senhor, muito obrigado pela sua audiência. Bom, daqui a pouco a gente volta com muito mais alôs aqui no Gospel Hits. Vamos com a canção nova de Aline Barros, Casa do Pai. Gospel Hits. Preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Meu pai, razão da minha vida, meu pai, tudo que eu preciso.

mesmo quando a figueira não florescer. Eu preciso que minha fé em ti se fortaleça. Eu preciso crer em ti antes que o milagre aconteça. Me ensina a confiar. Você ser abençoado aqui com Raquel Malafaia, me ensina a confiar, né? Uma verdadeira mensagem de Deus para os nossos corações naquele momento em que estamos fracos e às vezes nem conseguimos chegar perto de Deus, nem conseguimos orar, mas Deus mesmo assim, né? Por nos amar tanto, Ele nos ensina a confiar. Teve antes Leandro Marques, Não Basta Ser Crente, Anderson Freire, Raridade, e a primeira foi com Aline Barros, Casa do Pai. Eu quero mandar mais alô antes de finalizar esse bloco. Alusão pro Rock da Mota. Ele não fala aqui a sua localização, né? Mas recebe mesmo assim o nosso carinho especial. Um alusão pro Rodrigo Fernando dos Santos. Ele é de Salto de Guairá, Canindeu, no Paraguai. Olha só a galera do Paraguai curtindo o Gospel Hits. Alusão para Lene Freitas, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, que é uma cidade muito bonita, né? Uma cidade grande. Quem nunca conheceu, tiver a oportunidade, passe por São José do Rio Preto. Aproveite e passe aqui por Votuporanga, porque fica pertinho. Votuporanga também é uma cidade muito linda. Por que que eu tô falando de Votuporanga? Porque o estúdio do Gospel Hits fica nesta cidade, ok? Pesquise aí no Google e conheça melhor. Alusão pro Jean Martim, de Patos de Minas, Minas Gerais. Também para Ângela Pereira de Lima, de Boa Vista da Aparecida, lá no Paraná. Ao Igor Silva, tudo bem, Igor? Ele é de Serrinha, na Bahia. Os nossos irmãos baianos aí curtindo a nossa programação. A Weia Freitas, ela não fala aqui, né, a cidade, a sua localização, mas recebe também o nosso carinho especial. Daqui a pouquinho eu volto mandando um alô para você. Acesse o nosso site redegospelhits.com.br, conheça mais o nosso ministério e quem são aí as emissoras de rádio e web rádio, parceiras nossas que levam a mensagem de Deus aos seus ouvintes através da música. Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. Acredite, os maiores sucessos. É hora de vencer. Os maiores nomes do universo gospel. É louvor. Cristo vive em mim. E adoração. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Gospel Hits, com uma exclusividade na sua rádio. Rádio. Aleluia. Gospel Hits. De volta aqui no Gospel Hits com muito mais alôs. Nossa, quanta participação aqui, graças a Deus. E você pode mandar o seu alô aqui, ok? Vai lá no Facebook do Gospel Hits, pesquise aí por Rede Gospel Hits ou www.redegospelhits.com.br. Quem deixou recadinho pra gente lá no Gospel Hits, aliás, lá no nosso Face, foi a Ellen Cássia e o Eli Soares. Tá dizendo assim: olá, galera da Rede Gospel Hits, estou ouvindo vocês aqui pelas ondas da Rádio Engenheiros da Paz em Patos de Minas. Manda um abraço aí pra gente e toca Damares. E manda um abração pra todos os irmãos lá da nossa congregação Assembleia de Deus Missão no bairro Boa Vista. Alô, galera, receba aí o nosso carinho especial. A Nildinha Mendes, ela é ouvinte também, parceira, né? Retransmite o Gospel Hits lá na sua Rádio Novas de Paz, FM 87,5 de Patos de Minas. Abração pra você. Ela tá oferecendo aí para o pessoal de Carmo do Paranaíba, Lagoa Formosa, Santana de Patos e entre outras cidades que ouvem o Gospel Hits pelas Novas de Paz FM. Nildinha, beijão pra você, viu, minha irmã? E pra todos os ouvintes de Patos de Minas e das cidades vizinhas aí. Alusão também aqui pra Fabiana Rodrigues Duarte, de Salto del Guaíra, é do Paraguai também. A Célia Almeida, de Votuporanga, nossa cidade aqui, né, Célia? Fique na paz do Rei Jesus. Ao Matheus Mendonça, vamos ver aqui aonde o Matheus está curtindo a nossa programação. Olha só que bacana, gente. Eu fico muito feliz com isso, viu? É lá de Angola, né? No sul da África. É, na verdade, em Luanda, Angola, sul da África. Abração pra você aí, viu, meu irmão? Obrigado pela sua audiência. O Matheus Mendonça recebendo o nosso carinho. Daqui a pouquinho tem a mensagem bíblica. Vamos agora com Damares, o maior troféu. Este é o Ministério Gospel Hits. Sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança, pois receberá como recompensa o maior troféu.

Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Com vocês, meu grande amigo Eli Cris. Meu grande amigo Marquinhos Gomes, muito obrigado. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, ele não desiste. Ele se importa com você, ele se importa. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Esse louvor é lançamento e tá passando aqui pra você no Gospel Hits. Marquinhos Gomes e a participação do Péricles. Ele não desiste. É isso aí, meu irmão. Deus não desiste de você jamais. Teve antes Regis Danese, Cuida da Minha Casa. E a primeira deste terceiro bloco, Damaris, O Maior Troféu. Muito obrigado pela sua audiência. Tô finalizando aqui a nossa parte musical. Vem aí a mensagem bíblica, mas antes eu quero mandar um alôzão aqui para os irmãos lá de Virginópolis, Minas Gerais, sempre curtindo a nossa programação, aos irmãos em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, aos irmãos em Piracicaba, São Paulo, aos irmãos de Patos de Minas, Minas Gerais, a você de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, a você de Buritama, interior de São Paulo, onde nós temos aí parceiros, você de Teixeirópolis, que fica em Roraima, e a você de Macaé. Alô, você de Macaé, Rio de Janeiro. São tantas cidades, são tantos estados, são tantos parceiros que não dá para lembrar em um só programa, mas receba aí o nosso carinho mais que especial e as bênçãos do Senhor Jesus. Vamos então com a mensagem bíblica. A mensagem bíblica. O tema de hoje fala sobre por que o céu é melhor. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Foi o que escreveu o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 18. Meus amados, o céu é um lugar, é um estado. Um lugar de glória e um estado de felicidade eterna. O céu é a nossa pátria permanente, o nosso lar eterno, a nossa fonte inesgotável de excelso prazer. As glórias do céu transcendem as mais esplêndidas glórias aqui da terra. As riquezas do céu são infinitamente mais valiosas do que os tesouros da terra. Os tesouros da terra são corruptíveis, são suscetíveis à ferrugem, às ações da traça. Viver neste mundo é estar disposto a passar por sofrimentos profundos. Nascemos chorando, cruzamos os vales da vida com o rosto molhado de lágrimas e muitas vezes partimos desta vida com os olhos marejados. Mas no céu, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O céu é melhor porque lá não haverá dor, Apocalipse 21:4. E a palavra diz que no céu não entrará nada contaminado. O nosso espírito será aperfeiçoado antes de entrar na glória e na ressurreição. Receberemos um corpo de glória semelhante ao corpo do Senhor Jesus. O céu é melhor porque estaremos livres da presença do pecado, diz em Apocalipse 21:27, porque o Senhor não contempla o pecado. Além disso, Jesus é o conteúdo mais excelente de todas as delícias do céu. Imaginou estar lá na presença de Jesus? Conforme diz lá em Coríntios, porque hoje nós vemos em parte, mas um dia veremos face a face. Eis a mais santa e pura de todas as bem-aventuranças celestiais, estar ao lado de Cristo, render-nos aos seus pés em gratidão e glorificá-lo por sua graça pelos séculos dos séculos. O céu é melhor, porque lá veremos Jesus face a face, Apocalipse 22:5. Se o céu é verdadeiramente melhor, por que nos preocuparmos com as coisas terrenas? Nós devemos pensar nas coisas lá do alto, ajuntar tesouros incorruptíveis e viver como peregrinos aqui na terra.